Aguarde 30 segundos para a cópia Golf Mike X-Ray. Center. Salve, Salvador, o Gol 1399, pushback acionar, meia dúzia. Gol no 399, aguarde para início do pushback acionamento. Aguardando, 399. Go ahead, do it in a 6314. Okay, maintain this frequency. Restrito inicialmente 1000 pés no corredor Axé. Decola da pista no zero com curva à direita. Transponder 01 no 33, controle 1 no 9.35. 1000 pés, o ajuste no 009, autorizado LS X-Ray da pista no zero. Reporte estabilizado no localizador, Kilo Serra Lima. Gente, para 2000, chamará estabilizado o Kilo Serra Lima. Certo, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Chamada para o táxi, vamos mais aqui. Salvador, Papa Tango Whisky, Oscar Uniforme, decolado 9107, na sua escuta. Whisky Oscar Uniforme, prossiga. Whisky Oscar Uniforme, decolado 9107, solicita 2500, direto Valência. Whisky Oscar Uniforme, subi mantenho no 1000 pés, condições visuais, corredor Axé, aguarde para prosseguir na subida. Mantendo no 1000 pés no corredor Axé, aguardando a autorização. Axé 6314, contact no Recife Center, 126.85, if unable 125.45, Axé 6314. Ok, thank you, 126.85, unable 125.45, bye, 6314. Liga, aguarde chegar no sistema, ok? Web 5790. Aguardando o problema, controle, o Mike Acuvita visual com o campo. Mike Acuvita, Sânia Torre, 986. 186, Vita. 3217, aguarde para início do pushback acionamento. Gente, aguardando, 3217. Mike Ecovito, boa tarde. O vento é de uma centena no 4. Nós confirme se há condições de prosseguir para a cabeceira 35. Negativo, controle. Ô, Tony. Faça espera então sobre o farol de Itapuã, aguardando para prosseguir para a final da pista no 7, ok? Ok. Está presente efetuando 360 pela direita sobre o farol de Itapuã, Mike Ecovito. Positivo. Olimpo 03, autorizado o toque arremetida pista 1-0, vento 1-1-0 graus, número 12 é nosso. 03, livre toque arremetido. Valenda. Ciente, reporte farol da barra. Matéria 2500, presente? Negativo, mantenha no 1000 pés. Ah, então vamos bater aqui, tá assistindo. Sim. Para o táxi, vou chamar 6321 com 80, temos 3 horas e 50 com 20. Gente, o Channel 6321 no táxi via Pátio 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero. Quando lá torno no 86, ajuste no 009, bom voo. 86-1009, Pátio 1 no Juliette Alfa, obrigado e até a próxima. Tá 3217, inicie pushback acionamento, chame táxi. Inicie pushback acionamento, tá 3217. Acionado plano para o táxi, com 5 de autonomia, alternando Salvador, o Papão B, Golf Mike X-Ray. Confirme o PLB, Golf Mike X-Ray. 02. Gente, Golf Mike X-Ray, confirme se decola da interseção Delta ou vai direto para o ponto de espera principal. Pode decolar da Delta, autorizado. Golf Mike X-Ray, táxi via pátio 3. Quilo, cruzamento da Alfa, no ponto de espera Delta, chama a torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Bom voo, Delta, chama a torre, 118.6, com o Mike X-Ray. solo bateria 2231 para pushback acionamento, posição 62 e bate 3. Passaria 2231, só confirmando se encontra no pátio 3. Afirma o pátio 3. Passaria 2231 no livre pushback acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Pushback acionamento no 3, chame para o táxi, 2231. Solo Gol 077, Fórmula Terra, utilização nível 240 Galeão. Gol no 077, ciente, número 2 para a cópia, aguarde. Guarda. Web 5729, copia. 5729. Web 5729, com fins aprovado nível 340, rota DCT Leda, DCT Bridge, DCT Charlie November Foxtrot, direto. Decola da pista 1-0, perfil da Dael Leda, após direto Bridge, com curva direita após a decolagem. Transponder 5411, controle Salvador 119, decimal 35. Web 5729, frequência do controle 119, decimal 35, após Leda, direto bridge, conforme a rota. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Solo, muito boa tarde, até 8002, ciente da Serra, autorização da Leão. Boa tarde, então 8002, número 2 para a cota, aguarde. Aguarda, 8002. Certo. 709. 170, 5266. Tome a proa da rotatória, de proa da rotatória a 1.500 pés, aguardando instruções. Temos um tráfego na perna do vento da pista, mas era 1.000 pés. Manter 1.500 pés, proa da rotatória. Gente, 1.500 pés, proa da rotatória, aguardando instruções. Salvador, boa tarde, Xanamento 321, ponto 0090, pronto. Xanamento 321, boa, manter o ponto para guarda para decolagem. Xanamento 321. Pronto para girar base 03. Afirma, 1.000 pés, até o momento. Ok, frequência livre para cruzamento da Bahia, até a volta. Do 03. Solo controlado de novo, 24 mais 1. Constante, seu solo 37, da sua linha de frequência. Golf Mike X-Ray, decola 37, controle 1935. 1935, Golf Mike X-Ray, grato. Olimpo 03, autorizado, toque arremetido, pista 1-0, vento 090 graus, 1-4 nosso. Olimpo, toque arremetido, 03. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, boa tarde, meu pés no corredor Axé. 9.35. Galeão, nível 240, pela Whisky 1 até Ilhéus, depois Golf 677 até Vitória e aí Whisky 6 até Porto. Decoda 10, saída da El, curva direita, transição Leda. 5165, transponda 1935, o controle, Gol 077. Gol no 077 após Leda, direto Ilhéus, ok? Da El, Leda, direto Ilhéus depois, 077. Gol no 077, cotejamento correto, chame pronto. Chamar. Vamos passar 2231 para o táxi 26 BLB, alterna Brasília, 3 horas e 50 de autonomia. Confirme a aeronave no pátio 1 que chamou para o táxi. Gol 399, pronto para o táxi. Gol no 399, prossiga com os dados. 116, 4 e 45, Galeão. Ciente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Boa tarde, Galeão. Passaria do 2231, no copiei 226 PLB, 3 horas e 50, confirme alternado. O alternado é Brasília, os demais dados estão corretos. Ciente, passaria 2231, no táxi via pátio 3, reporte... Reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 009, passaria 2231. Passaria para ingresso principal 2239. Logo, Santos 3217 para o táxi, 79 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 43. Confirma a aeronave que chamou para o táxi. Santos 3217, 79 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 40. Ciente, TAM 3217, táxi via Pátio 1, Juliette e Alfa. É, correção, táxi até o través do portão 612, ajuste no 009. Ciente, até o través do 612, no 009. Salvador, muito boa tarde, altera 4711 para o Galeão e para o São Paulo, ciente da mais. Ciente, Pantanal 4711, aguarde. E o Gol no 925, ciente, aguarde a cópia, ok? Aguarde. Pantanal, aguarde. Passaria 2231, segue Boeing da Gol, Juliette Alfa, até o ponto de espera lá, torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Segue o Gol, Juliette Alfa, quando lá 186, obrigado, bom trabalho. Tá 3217, autorizado prosseguir via Juliette Alfa, até o ponto de espera lá, torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Gente, Juliette Alfa, até o ponto de espera, quando lá, torre 1986, tá 3217. A do vento, aguardando instruções para gerar base, Olimpo 03, pousa final. Ciente, Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar. Mantenha a do vento, visual com tráfego final. Flip 5266, pista livre autorizado, pousa 090 graus, no 612 é nosso. Flip pouso, 266. Oceanero 6321, no decola aos 41, no controle 119, decimal 35. 935, 6321. Leão aprovado nível 380, rota via Peruísque 50, BDEV, UP November 857, Sierra Golf Romeo, UP Zulu 16, Gruf, UP Zulu 14, Toquim. Decola da pista no zero, perfil da DAEL Leda após direto BDEV com curva à direita após a decolagem. Transponder 5402, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Galeão, 380, aerovente até o Peruísque 0. Decoda da El, Leda, com curva à direita, após direto de BDEV. Transponder 5402 e controle 3935, até 8002. Então 8002, coteja após o Aperuís 50. Aperuís 50, BDEV, Aper November 857, seguro, Aper Zulu no 6, grupo e Aper Zulu no 4, estou aqui. Então 8002, cotejamento correto, chame pronto. Gente. Gol no 925, copia. Afirma. Gol no 925, Brasília aprovado nível 360, rota via Perzulu no 7. Decola da pista no 0, perfil da Gole, transição ofício com curva à direita. Transponder 5175, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado para Brasília 360, UAP Perzulu 197. Cola 190, Gole ofício, primeira curva à direita. Transponder 5175, controle 1935. Gol no 925, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. Pantanal 4711, copia. Afirmativo, prossiga. Pantanal 4711, São Paulo, aprovado nível 360, rota DCT Leda, DCT Bridge, UP Zulu 16. Decola da pista, correção, UP Zulu 16, Bravo até Zulu, Trive, Pirassununga. Decola da pista no zero, perfil da DAEL Leda após direto bridge com curva à direita. Transponder 5407, controle Salvador 119, decimal 35. Pista livre. Quando 399, visual com tráfego final, pista no zero. Afirmativo, 99. Após a passagem do mesmo, a linha mantém. A linha mantém após o tráfego, 399. Afirmo só mais um momento aqui, vou dar o táxi da aeronave. Ok. Trip 5266, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, portão, correção, área, posição 05. Alfa, Quilo, pátio 3, posição 05, Trip 5266. Pantanal 4711, segundo Notam, rota DCT Leda, DCT Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pirassununga. Minha rota que o senhor tem aí. 231 após a rolagem do 737 da Gol à sua frente, ali mantém pistão zero. Após a rolagem do 37 da Gol, ali mantém pistão da zero, passaria do 2231. Ok, eu vou checar com o centro Recife, porém, provavelmente, segundo o Notam, o senhor vai seguir a rota que eu cotejei, ok? Aguarde só para eu checar. A saída confirmada é o bridge ou Judas? É o Leda direto bridge. Aguarde só mais um momento para autorização. Aguarde. E pode prosseguir na minha escuta e chama na interseção Delta para o cruzamento da pista. 03, dá a direita na sua escuta. Gol no 399, pista livre, autorizada a decolagem, vento 090 graus, o número 12 é nosso. Livre, decolagem 190, gol 399. Na posição 1, confirme. Afirmo. Gol no 925, livre pushback, acionamento, chame táxi. Santana 4711, copia? Copia. Santana 4711, São Paulo, aprovado nível 360. Rota DCT Leda, DCT Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. Decolada pista no zero, perfil da Dael Leda, após direto Bridge com curva à direita. Transponder 5407, controle 119, decimal 35. Afirmativa então, autorizado São Paulo 360, direto Leda, Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Pirassununga. A saída é a da Euleira da 10, transponder 5407, controle 1935. Corrigindo depois de Leda Bridge, o Pantanal 4711. Pantanal 4711, cotejamento correto, chame pronto. Agora pronto, 4711. Volo 399, decola aos 47, controle 19, decimal 35. 399. Passaredo 2231, autorizada a decolagem de pista no zero, vento 090 graus, 149. Desviado 2231. 360 da El, gol 399. Azul 4206, pista livre, autorizado pouso, vento 090 graus, 14 nosso. Livre pouso, 4206. Passaredo 2131, decola aos 48, controle 119, decimal 35. Será 35, obrigado. Então 3217, após a passagem do tráfego na curta final, lembrar o 90 da Azul ali, mantém pista 0. Gente, após o tráfego na final, ali mantém 1-0, então 3-2-1-7. Salvador, boa tarde, passaria 2231, decolado, passa 2500, saída Momo. 2231, contato radar, subo 340, saída Momo. 340, 2231. 755. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista no zero com destino ao pátio militar. 03, vindo para o cruzamento, muito obrigado, excelente coordenação, parabéns. Ok, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Azul 4206 no solo aos 49, no lugar direito no 21-9. 219-4206. Solo Salvador, gol na 925, manda Santos. POB 1977, 3 horas e 32 com. Gente, gol no 925, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá a torre no 186, ajuste no 009, bom voo. 3-0, táxi via Índia, Alfa, Monte Espera, 1-0, quando pronto, torre 18-6, 1-9-2-5, boa. Azul 4206, livrou. Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Salvador, boa tarde, gol no 925, moto espera da 1-0, pronto. Gol no 925 ali, mantém pista no 0. Sim, mantém 1-0, 925. 2-2-3-1, por gentileza, poderia coordenar para o direto de Barreiras? Ok, aguarde coordenação com o centro, 2-2-3-1. Certo. 119-35, uma boa tarde. Boa. Só confirme o pátio que se encontra. Vem para Paraguai de cópia. Gente, aguarde a cópia. Solo, é o T8002 na remota 3, puxa acionamento. T8002, só confirmando se encontra no pátio 3, confirme. Afirmo. Ok, tá livre o seu pushback acionamento, chame para o táxi, então 8002. Livre push acionamento, 8002. Controle, a possibilidade de voar direto da EL ou Leda? Direto Leda, autorizado. Direto Leda, 3217. Ok, azul 4206, aguarde para ingresso no pátio. Whisky 9M Papá, copia. Whisky 9M Papá, Ilhéus aprovado nível 080. Decola da pista no 0, correção, decola da pista no 7. Curva direita, perfil de saída coral. Transponder 0263, controle 1 no 9.35 e a torre no 86, só confirmando rota via Golf 677. Whisky 9 meu papá, frequência do controle 1 no 9.35 e a torre no 86. Whisky 9 meu papá, cotejamento correto para acionamento e táxi, torre no 86, confirme o PLB. Afirmativo, Whisky 9 meu papá. No 925, decola o 53, controle 1 no 9.35. No 925, copiou? Tem intenções do voo local? O voo local... 99. Papa Romeu, mas tem curto, boa tarde. India November Alpha, copia. India November Alpha, voo local, meu pés. Decolada pista no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01, 15, controle 199, decimal 35, torre 186. Já não verá o cotejamento correto, 1-8-6, bom. Paulo Bonacete, você tem que estar pronto para o táxi. O TAB 120, alterna cabina, 3 horas 40 minutos de atendimento. Ciente, gol no 755, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre 1-8-6, ajuste no 009, bom voo. Obrigado, bom trabalho também, Sérgio. Autorizado, táxi abaixo, Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-6-12, agora 7-5. Gol 077, ponte 9, para pushback acionamento. Gol no 077, aguarde para início do pushback acionamento. Aguardando, 077. Azul 4206, na escuta. Dê passagem ao Boeing da Gol após ingresso via Juliette, portão 08, pátio 1. Gol no 077, coordene com a equipe de solo que tem aeronave da companhia iniciando o táxi agora a retaguarda, após a mesma estar livre o seu pushback acionamento, chame para o táxi. Ok, coordenando após a passagem da aeronave retaguarda, inicie chama para o táxi, gol 077. Mike Eco Vitor, copia. Mike Eco Vitor, Manati, mil pés da cola da pista no 7, curva direita. Corredor Axé. Transponder 01125, controle 119, decimal 35, torre 186. Mike Eco Vitor, Manati, manda meu pés, 17, curva direita, corredor Axé, controle 1935, torre 1186, transponder 01125, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, cotejamento correto para acionamento táxi 2186. Bom, vou confirmar o PLB. 02, querido. Oi, Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Vitor, bom dia. Firme? Não, Mike Eco Vitor, senhor, boa tarde. 442 a bordo, Manati, pronto. Os acionamentos é posto para o táxi. Posso dar táxi. 2231 no chame Centro Recife, em 13325, alterno 288. 3325-288, obrigado, 2231. Gente, reportar para ingresso no pátio 1, 08003. 217, chame Centro Recife, em 13325, alterno 288. 3325-288 da 3217. Rola. Chame para o táxi. Puxar o sonar de mora para o táxi, 9479. Ingresso no pátio 1-8002. Então 8002, dê passagem ao Embraer da Azul após ingresso Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torre 1-8-6, ajuste no 009, bom voo. Após Azul, Juliette Alfa, 8-6, boa tarde, 8002. Gol 1077, para o táxi, POB 167, autonomia 350, alterna cabina. Gente, gol no 077, coordene, quais são? Ah, tá livre o seu táxi após parqueamento da Embraer da Azul, após pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Quando lá, torre no noite.